sonhar se foi com outro. No dia em que os dois se casariam por amor, ele aluou. Hoje o seu pesar cintila nos varais. Usou as sete vidas e não foi feliz jamais. Toda a imensidão passou pela vida e foi cair na solidão. Faz um santo pra esculpir, é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Faz um santo pra esculpir, é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Evitar que o rancor suas é...